palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram falar de coisas tristes. Sobre ela, sendo apenas falar de coisas belas, que não queiram chorar por sobre elas, quero apenas falar de coisas belas nas janelas de suas namoradas. Suas namoradas.